o ritmo agora é esse, dentro da comunidade. Chamo na buceta dela assim, assim. Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo. É um pique novo, vai. Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo. Assim, assim, aquecendo, vai aquecendo. Vem aquecendo, vai, aquecendo, vai aquecendo, vai, vem aquecendo, vai, aquecendo, vai, aquecendo, vai, aquecendo, vai, aquecendo, vai, aquecendo, vai, aquecendo, pá, pá, pá, pá na cachorra, pá, pá, pá, pá na cachorra. De dia tu toma pica, de noite tu toma rola, pá, pá, pá. Pá na cachorra, pá, pá, pá, pá na cachorra. De dia tu toma pica, de noite tu toma rola. De dia tu toma pica, de noite tu toma rola. Pá, pá, pá, pá na cachorra, pá, pá, pá, pá na cachorra. De dia tu toma pica, de noite tu toma rola. De dia tu toma pica, de noite tu toma rola. A novinha toda meiga, a novinha toda meiga. Vou sentar no nar. Pode falar, pai. A novinha toda meio carro. A novinha toda meio carro. Vou sentar no nar.